táxi Sultan 3520, a bordo 86, 086, autonomia de 1 hora e 50, Altena Recife. Sultan 3520, táxi via India Alpha, no ponto de espera da 10, reporte pronto, ajuste 1002. Positivo India Alpha, ponto de espera 10, torre 282, Sultan 3. Confirmado, ponto de espera chama nessa frequência, Sultan 3520. Espera pronto, Sultan 3520. Sultan 3520, a linha decola, pista 10, vento calmo. Autorizado, linha decolada, pista 10, Sultan 3520. Sultan 3226 para o TAC, 113-310, Fortaleza. Sultan 3226, táxi via Pátio 1, Índia Alfa, no ponto de espera da 10. Reporte pronto, ajuste 10-12. Sultan 3226. Pátio, Índia Alfa, ponto de espera da 10. Reporte pronto, ajuste 10-12 para 3226. Sultan 3520, decola o 03, controle 119, decimal 35. Boa noite. Gente, boa noite, Sultan 3520. boa noite, 3520 da TAM, passa 2000, perfil Puka. TAM 3520, boa noite, submantém o nível 190, saí da Puka, contato radar. 190, Puka, 3520. São 3226, linha decola, pistão no zero, vento calmo. Submantém o nível 190, centro Recife no 25, decimal 45, alterno no 26, decimal 85. Gente, 3520, obrigado, boa noite. Boa. 2226, decolou 08, controle 1, 19, decimal 35, 1, boa noite. 3226, bom dia, se mantém o nível 370, sai da PUCA, contato radar. Vou fazer paro, 370, até 3226. Tan 3226, passando nível no 80, chame centro Recife no 25, decimal 45, alterno no 26, decimal 85. 2145, 2685, tan 3226, obrigado, vamos lá pra lá. Totalmente. Bruno 271, aciona identificação, autorizado chegada a Mari. Desça aqui chegada para 2000 pés, o ajuste no 092. Reporte estabilizado no ILS X-Ray da pista no 0. Descendo para 2000 pés, 612. Afirmativo. 2012 vai reportar no localizador ILS X-Ray. Torre Salvador, Gol 1817, destinação Eco, autorização para Guarulhos. 1817, pronto, 4. Fazendo cópia, boa noite. 1817 para Guarulhos, autorizado, nível 360, via Perlulu 21, decola da pistola 0, com primeira curva direita, na saída Arbor, transição Elefa. Controle Salvador 1 no 9 decimal 35, aciona 5561 no Gol 1817. Gol 1817, 320 para Guarulhos aprovado, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída vai ser Arbor com transição Elefa, 11935 é o controle de saída, 5561 não é o transição. 8177, somente confirmando o nível autorizado inicialmente 360. 360 inicialmente. Correto, chame pronto para pro feedback e acionamento com 8177. Chamará pronto, então.